Seria perfeito do vício autodestrutivo. Na mente surte esse estímulo, despertar o senso crítico, substituindo o sonho dos armamentos pelo diploma universitário. Antes do enterro não falta exemplo de trutão montado louco no peão. Daqui uns dias mãe no busão com jumbo rumo à prisão. Tava embaçado, mas pior que qualquer veneno é guardado com o filho sem pai comemorando o quarto aniversário. O que me faz pensar que as quadras dê vitória, se os planos loucos dos bangs só fez mãe chorar. Até agora levou um monte de bonde que ontem tava aqui com nós jogando bola, pinando um pipa até umas horas. Queria ter o poder de inverter os valores que arrasta pra não ver. Mas gambecos, mandato buscando em casa, green label, balados, relógio de marcas, vacas sempre acaba com o cuzão do take querendo dele. É louco como muda os mano, muda a quebrada, mas juntando dá uma história só com o mesmo fim. Nada também, usa droga e fala gíria aqui, sempre foi troféu. Fudeu se descolar um ponto pra vender uns papel em vez de gerenciar de ministrar a empresa. Moleque de oito sonhos, ser gerente de biqueira, por isso é 286 na mesma tecla. Reinaldo, antes do enterro ainda faz uns 20, vencer sem gritar assalto. Não deixa a mão que enxuga o suor do rosto, enxugar lágrimas de desgosto. Não faz ser em vão as noites mal dormidas, para que as flores não percam os sentidos e saudem partidas. Todos sonharam com sucesso, esquecendo que as consequências era a paz do cemitério, uma vida inteira em cadeia, ignorância ou esperança. Acreditar que o destino não vai ser igual de todos, que pelos ouro deu tiro, mó veneno. Eu sei como é, filho, aos 39 graus, tempo chovendo e sede a pé, tendo que ir pro hospital. Não poupar os motivos pra ver nós descarregar, fazer dono de Porsche Sport frente às blocos e chorar. É louco, mas louco ainda é os planos cabuloso dos poucos. Pra me ver morto ou trancado tipo cachorro pelo sonho do golfe com as rodas que eu sempre quis, ou simplesmente por querer ver a família pampa feliz. Dá um beijo nas crianças, fica firme logo mais, mãe. Clareia a saidinha do dia dos pais. Não precisava ser assim, o básico tava firmão. Hoje os veneno continua aqui, sei lá, pros fundão. Até quando sorri por tão pouco, descobri sangrando que esse não era o caminho certo a seguir. É muito louco, as RR já pensou nós de nave. Só que entre as muralhas e os vermes, só o amor de mãe que vale. Que a próxima notícia seja liga o Ivan. Meu irmão passou na entrevista, começa a trampa amanhã. Antes da missa de sétimo dia de outro que cresceu comigo e achou que os progressos vinha descarregando os tiros. Não deixa a mão que enxuga o suor do rosto.